7-8 avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 7 nós. Forma o tráfego tipo Charlie 72 Romeo, aproximadamente 5 milhas afastado da cabeceira auxiliar no 7. Não interfere com a sua aproximação. Centro, livre pouso 2-7-8. Romeu, Esquilima Victor, autorizado final da 1-7, a corte curta final, altímetro no 0, 1-7. Passará na curta final da 1-7, altímetro 1-0, 1-7, risco final. Solo Salvador, azul Alpine aqui, Delta, informa a terna de reboque com parte 3, posição 2 Lima, obrigado, boa tarde. Azul Alpine aqui, Delta, ciente, boa tarde. O operador falou que ia me avisar quando chegasse e não tem nada ainda. Salvo, Centro 3, zona 90. Centro 3, zona 90, eu prossigo. Só confirmando, alguém quer 5? 05. Tá bom, tem ninguém pra validar aqui. Gente, a infraero, tá muito dizendo que nossa frequência normalmente eles mandam. Libera direita via Fox, chama o solo na frequência 121 da decima 1. Direita, Fox 211, obrigado, boa. Fala, meu uísque Lima Victor, autorizado pouso pistão no 7, vento 120 graus, 7 mais. Pouso autorizando no 7, obrigado. Baixa a perna. Qual parte após o pouso, uísque Lima Victor? Mate 5, poderia coordenar com apoio de solo, por favor? Apoio para quantos passageiros? 4. 7. Tem livre acionamento, aguardo só as últimas coordenações aqui. Agora está sendo coordenado aqui, então a gente está conseguindo falar com o Recife agora. Está falando no momento, está pegando o estado do seu plano. E, então acione a guarda agora. Pelo Delta, autorizado Piauí, uma centena. Recola a pista no 7 com a direita, sai da Arbor, após direto. Transponder 5-1 no 5 com a direita contra a colagem. Autorizado o táxi, vai para uma esperada para passar, 5 a bordo, autonomia e alternado. Lima Victor Solo 05, táxi em frente, ultrapassando a táxi Papá, de modo a permitir o ingresso da aeronave que tá na táxi Papá. Após ultrapassar a Papá, autorizado vai track, assim que o tráfego livrar tem ingresso autorizado na Papá para o Pat 5, já foi informado em freio, foi da de viatura. Papá tá um Victor Kilo Delta, autorizado ingresso pistão 7, já porta anel próximo. Até o Pat 5, vou estacionar a frequência dele. Patão Vitor Kilo Delta, autorizada a decolagem pistão 7, vento no 20 graus, 7 nós. Vitor Kilo Delta, decolar 208. O senhor já possui o tempo chamado de voo? Aqui pra IPAU? 20 minutos, Vitor Kilo Delta. Paciente, grave. Controle 199, decimal 35. 1935, Vitor Kilo Delta, boa tarde. Salvador, Alfa-Romeo 210. Alfa-Romeo 210, reporte estabilizado final, altímetro no 0 no 7. Nossa, baixado, estabilizado final, Alfa-Romeo 210. Estou fechando a minha 12 no zero avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Salvador, boa tarde, João 869, está ciente da informação Quebec, portão 612, autorização Brasília. 869, Brasília autorizado, 360, autorização 17, decola pista 10, primeira curva direita, saída arbor, eletro. Controle Salvador, 119, estima 35, transponder 5125. Aprovado Brasília, aprisou 17, nível 3, 60, decola 10, 10, curva direita, arbor, transição eletro. Controle pela 35, transponder 5125, João 869. 89, o mais correto, Chevron. Alfa-Romeo 210, solo 16, para a direita via Fox, chama o solo no 21, décima 1. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Torre Salvador, um cordial, TAM 3290 estabilizado em LS. TAM 3290, tráfego avistado, autorizado pouso pistão na 0, vento 120 graus, 8 horas. 3290, pouso autorizado na 10. Solo 290, solo de 21, libera a direita via Taxway Fox. Chama solo na frequência 121 decimal. Libra Fox 121 decimal? 1. Obrigado. Paulo Salvador, muito boa, tá 3290 livrando aqui, mano. 3290, tá? Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 3, muito obrigado. Sou em Salvador, boa tarde, Gol 1166. 1166, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 10, Gol 1166. Recife autorizado, 350, operador 17. Decola pista 10, primeira curva esquerda, Pulca, Jamo, Aracaju. Controle de Salvador 120, décima 8, transfundo 5133. Recife 350, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Jamo, Aracaju, operador 17. Passando aqui com 33, controle 208. Confirme com a Hatcham, pronto, puxa. Meia, solo 26, libera a direita via Fox, chama solo na frequência 121 da décima 1. Direita, Fox 201. Salvador, boa tarde, Gol 1166, livrou na Fox, na segunda. 1166, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette para 10, o Gol 1166. Salvador, 869, da Gol, Portão 612, pega o acionamento. Bono 869, autorizado, puxa, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 869. Bono 166, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, Gol, Bono 166. Confirmando, foi até 3677. Brasília autorizado. 3677, aguarde cópia Brasília, tem item faltando transponder, mantém a escuta. Sente, mantém a escuta aguardando a transferência, gol no 645. Guarda. Qual o motivo da remetida? Desestabilizado. Gente. 645, chame o controle na frequência 119.35. Chamada. POB 185, autonomia 1340, alterna Campinas. 189, pote principal, Texo Índia, ponto de espera da Ana Zero, chame Torre 118, última 95, que legal, Ana 07. Índia, o time drama 017, ponto de espera da Ana Zero, 1895, a Torre, gol 89, igual. Muito boa tarde, Air Portugal 022, on stand number 11 with information Quebec, NH1017, requesting clearance to Lisboa. Air Portugal 022, Roger, stand by, number 22, copy. 022. Prosseguiu o voo 1166? Ingresso, portão 10, gol 1166. Parando 0, 1166. Eu estou em contato com a central de plano de voo para saber o que, que aconteceu com o plano de senhor, está faltando dados do transponder e o pessoal não tem o plano. Só para informar, mantém escuta. Boa tarde, 1869, ponto de espera 10, pronto. 1869, condições de agilizar manobras? Confirme. É condições de agilizar manobras? Afirmo, 1869. Sete agilizando autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 7 nós. Agilizando ali, intercolo 1089. Go ahead. We don't have your planning on system of center to captain center, and I think that we have to wait few minutes to copy. Okay, stand by. No problem, we'll confirm. Torre Salvador, boa tarde, Voo 645 novamente, estabilizado, sobre externo, baixei pra voo. Voo 645, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Livre pouso. Voo 869, decolar 236, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 35. 935, 89, lá. Red, copy? Red, copy, pode. Red, copy, pode. 6201, na formação Quebec para o Galeão. Chama 201, mantém escuta. 022, ready to copy. 022, to Lisboa, at level 350, via Brazil 10, take off runway 10, left turn, Puka, despacho, departure, transition, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo. Departure control 120.8. Clock 1100. We've gone for level 350, runway 10, after departure left turn, Puka, transition depart, with the squawk 5100, frequency of departure 120.8, airport go 022. 119.35, departure control. Fox, chama solo na frequência 121.1. Fox 211. For push and start, approach go 022. 201, Galeão, autorizado, 360, sobrenome número 857, decola pistão a zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irubi, controle Salvador, 120, decima 8, transponder 5123. Para a frequência, só preciso? 1935. Autorizado para o Galeão Rio, 360, decola pistão a zero, da El, Leda, Irubi, via até 9857. Transponder 5123, controle 935, pela posição 04. Chame 201, contenimento correto, primeira curva à direita, chame pushback acionamento. Outra curva à direita, chama pushback acionamento, 6201. Salvo Salvador, boa noite, 1645, já na Alfa. Colo 645, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 1645. Alô, boa noite, chama 2718, estamos na 1, pushback acionamento. Alô 2718, portão 1, autorizado, chame táxi. Sim, iniciando 2718. Colo 645, mantenha a posição antes da que seja Juliette. Colo 645, ao solo. 45. Mantenha a posição antes da que seja Juliette. Antes da Juliette, 645. Eu já falei com os meninos competentes, eu espero que me esteja agilizando, não tenho transponder do plano do senhor. Ah, vou entrar em contato com a sala aí, porque o plano está lá, vai usar o partido 41. Tá ok, gente. Chegar na central de plano de voo e ser retransmitido para os outros órgãos. O que a gente está fazendo, algumas aeronaves não estão chegando e a gente tem que aguardar a autorização do centro Recife. Infelizmente não tem como pagar seu copo agora. Já estou ciente da informação, só que o que fazer em relação a isso não é da dois, do centro, que eles podem achar algum jeito, alguma forma de pagar seu copo. Tá bom, isso é uma questão de tempo. Estimado tempo, é isso? É, tem um estimado. Infelizmente não. Tá bom, obrigado. Chanel 6143, solo 42, libera a direita via Fox, chama o solo na frequência 121, décima 1. Acionar ou vai? Pra mais um pouco. Taxia via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter. Salvador, boa noite, para 3629, informação Quebec. Congonhas 360, autorizado, autorizou 1-0, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5136. Autorizado, São Paulo, Congonhas 360, depois do 1-0, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Motiva, transponder 5136, da 3629. Procedimento correto, em pronto, puxa. Salvador, boa, TAM 3897, Guarulhos, centro da Quebec. TAM 3897, Guarulhos, autorizado, 320, aperto 1-0, decola, pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva. Controle Salvador 1208, transponder 5145. 320, via Upper Lula 10 para Guarulhos, decola da 10, por a direita, previsto da El Leda Bridge. Aciona 5145, controle 120, decimal 8, será 3897. 3897, rodagem mais correto, sempre pronto por. 3897? Prossiga 3897. Confirma, ciente, é chamar para o posto, 3897. No 30 graus, 79. Livre pouso, solicita da presente, senhor, cancelar instrumentos em divisão à pista 17. Gente, papapá, passando pelo Zé, está falando de instrumento modificado agora às 4:05. Autorizado circuito de 17 pela direita, reporte girando base para a final. Baixado travado, altímetro no 017. Reporta na altura, aqui no Zé. 1645, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1645. Chamando 43, Juliette, portão 07. Juliette, para o 07, está liberado. Para o 6143. Sinal, Serra Quilo de Alto, estava sendo gravado. Papapá, Serra Quilo de Alto, autorizado pouso, pistão no 7. Entro no 40 graus, 5 nós. Livre pouso, Serra Quilo de Alto. Torre, boa noite, 279 Azul, pronto, ponto espera, 1-0. Azul 2718, autorizado. Aliás, decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Aline, decola no 0, 2-7-8. Serra Quilo Delta, solo aos 49, direita via Papá, ao estacionar no 45, frequência dele. Entra na Papá, frequência dele, amor. 41 no azul 2798, correção. Decolar 249, chama controle na frequência 119, decimal 35. 1935, 2798, obrigado, boa. Salvador Airport, Close 022, on stand 11, request pushback and start. Portugal 022, gate 11, approve it, push and start, come back for 6. Push push and start blue, we'll call it for taxi, approach goes 0-2. Salvador, boa noite, é o Gol 9305, Simbra, já estabilizado em LS. Gol 1395, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pistola 0, vento 140 graus, 629. Está com o trem baixado e travado, Gol 9305. Salvador, uma boa noite, tá? 3894, estabilizado ILS, na mínima de aproximação, visual tráfego à frente. Seu 3894, curtindo a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altíssimo, soma 0 na 7. Guardando, 1017, 3894, tá? 4305, solo 2100, primeira direita, solo 211. Livra próxima direita, solo 211, voo 9300.